Passa, passa três vezes, a última que ficar. Tem mulher e filho que não pode sustentar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Tem marido e filhos e só ela trabalhar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Vai fazer as pazes, vamos todos trabalhar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Tem mulher e filho que não pode sustentar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Tem marido e filhos e só ela trabalhar. Passa, passa três vezes, a última que ficar. Vai fazer as pazes, vamos todos trabalhar. Passa, passa três vezes, a última que ficar.